acha que tá sempre com a razão. Ai pai, minha salva pra você, ô vacilão. Hoje cabrito vai chorar, pedindo pra não morrer. Hoje cabrito vai chorar, implorando pra não morrer. Tá ferindo você, fácil demais. Anas barra paz, cai e faz, tanto faz. Os caras até são iguais. Fica pra você, aqueles reais. Vive de bote em bote, iscariotes. Junta traidor, apunhala pelas costas. Quem sempre te ajudou? Vacilão da quebrada, deu mole, chicote, escala. Vaga de bandidão, mas na mão da polícia virou passarinho. Cantou e foi de monte. Hoje vai provar do meu alpiste, Dudu e Holly Point. Cê buceta cheio de intriga. Toma cuidado quando vira a quina, porque os mano tá nervoso e o arsenal tá de cima. Cola contigo ninguém quer porque tu é cheio de treta, mas hoje vai abraçado pro inferno com capeta. O couro bate no peito e acha que intima. Prepara os coletes que vai rolar chacina. O arsenal tá de cima. Vai chorar, pedindo pra não morrer. Hoje cabrito vai chorar, implorando pra não morrer. Cururu bate no peito, pensa que me engano, os arsenal já tá de cima. Aqui na Samamba, 8.40, 7.65, já tô pronto pro combate. Ligeiro dos cabritos, não tô pra brincadeira e nem de caô. Zé Povo fica ligeiro que nós bota o terror. Sem pagar de comédia, sem apagar a realidade, sem pagar de sofrimento, essa porra é de verdade. Titinha aí pra mim, desce uma dose sim. É cada de prazer, mulher e os verdinhos. Já tô pronto, pode vir, vou esperar só um pouco. Intimite, estouro, Zé Povo sabe. A pedra é o rubi, diagnóstico lá do norte, 313 é lá do sul. Comédia não atravessa, sai fora, cururu. Eu não tô de brincadeira e nem de caô. Falador fala demais, a sua hora chegou. Eu não tô de brincadeira e nem de caô. Duvidou dos molequinhos, o seu túmulo cê cavou. Cururu bate no peito e acha que intima. Prepara os coletes que vai rolar chacina. O arsenal tá de cima. Vai chorar, pedindo pra não morrer. Hoje cabrito vai chorar, implorando pra não morrer. Pra cururu não tem perdão, cabrito vacilão. Coloca de joelho, me gatilha e puxa o cão. Mostra pra esse escu que favela não é embaçado. Se pisar na bola vai pro saco arrombado. Tem que ter respeito, tem que ter conceito. Código de ética entre os maloqueiros. A lei da favela é tipo Indonésia. Pena de morte pros cubos e pros comédia. Não tem perdão, não tem clemência pros otários. O Deus é piedoso e os bandidos é sanguinário. Cururu é tirado, não tem consideração. Vai levar a coronhada no cabo do oitão. E que se foda, e que se exploda, e que ele morra, porque o oitão tá entupido até a boca. Ei cururu, é melhor tu se ligar. Coloca o rabo entre as pernas, pode vazar. Cururu bate no peito e acha que intima. Prepara os coletes que vai rolar chacina. O arsenal tá de cima. Hoje cabrito vai chorar, pedindo pra não morrer. Hoje cabrito vai chorar, implorando pra não morrer. Hoje cabrito vai chorar, pedindo pra não morrer. Hoje cabrito vai chorar, implorando pra